aguarde autorização de pouso. Guarda, autorização. Senhores, 36, centro Recife, em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685, João Ramos. Boa noite. Boa noite. Livre da direita, solo 1, 2, 1, 1. Livre da direita, 2, 1, 1, 1, 9, 2, 3, 8, localizado por 090 graus, 1, 1, 9. Mestre Van. Teve pouso, baixado travado, 9238. Para o centro de prova, se escuta. 2705, Alfa Juliette, portão 2. Confirma, por favor. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Lua 9238, no solo 37, livre à direita, solo 121, decimal 1. Pesando na direita, só. Para o Salvador, no geral. 359 para acionamento na posição, motor em idle, posterior pushback. Estamos no recuado aqui no 6. Entendi, direcionamento chama push. Para o 6259, está autorizado o acionamento na posição, chamaremos para o push. Afirma o 6259. Torre. Repita. Sim, chame o término da manutenção. Para o gente do pushback, o Oxané 6259. 6259 autorizado, chama tarde. Autorizado, Oxané 6259. Boa noite, é o 3197. Estamos tendo a informação Quebec, por gentileza, autorização de tráfego para o Galeão. 3197, Galeão 360 autorizado, Upper 9837. Colômbia 10, primeira curva direita, Galeão 301, Salvador Lima 1998, Santa 504. Autorizado 360 é o nível para o Galeão. Conforme o plano, decola da 1-0, curva direita, da EL, letra Irume, Upper 9857, 5042 no transponder e 11980 é o controle após decolagem, até 3197. 3197, chamando para puxar acionamento 3197. Thank you. 317, chama para o táxi, autorizado, chama táxi. 914, autorizado, chama para o táxi, 317. Para o táxi funcionar 6259 com 129, 129, tem 5 horas e 45 e atrás no Galeão. 6259, táxi autorizado, carro principal, linha da barra, acelera da 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 259, parte principal, Índia, ponto de espera da 90, torre 11895, ajuste 1012. Agora está perfeito. Via Índia para o táxi. Pode esperar da 10, 11895, o ajuste no 012, o Chené 6259. Frequência livre, boa noite. 159, decola 55, chama o controle 119.8, boa noite. 198, boa noite, 6259. Boa noite, 6259 da Oceaneco, subindo ao 360, passando no 1700. Pelo 6259, contato radar, suba para 360, saída da rua. Da El 360, 6259. Autoriza a prioridade da presente? Autorizado. Trato. Chama controle, 319548, informação Quebec. Não, 319, pode contar para o radar, suba para o 360, saída da EL. Afirma, Chico. Eita, 317, possível crua de seda? Azul 9548, identifica a chegada a bolsa, deixa para 4.000, saia os ajustes 1012. 4.000 com 1012, 9548. Tipo de empresa? Porto Alegre, 360, Alter 144, escola da 1 a 0, curva direita, Dael, Leda e Deve. 1190, aguardando resposta. Sim, então Alter 360, Alter 144, 10, curva direita, Dael, Leda e Deve. 18, correção, 19.8 é o controle. O 6259, solicita ali o final 3-0. Copiou o Xerém 6259? Afirmativa, aguarde. Aguarda. É 6259, autorizado 380. 380, 6259. Aponta o localizador. 5.7, mais 30 segundos para o localizador. O voo, posto 705 para o Galeão, requeriu 380. 705, Galeão 360, autorizado, ter 9857. Escola da 190, primeira curva direita, Dael, Leda e Lune, controle 1198, estamos 5052. Já avistando o localizador e avistando o 1168. Polo 1168, completa 14, 895, não tem erro. Tá, seu Barrage. Bora. Salvador, boa noite, chegou 1168, vai para Subestano, baixar o trabalho. Autorizando o pouso, 090 graus, 12 nós, voo 1168. Boa noite. 5251, terra 3325. 3325, por favor. Salvador com 1168, Fox Trot, se escuta. Confirma a frequência do som pro Gol 168? 121, Anderson 1. 2 a 1. Via até 2000, Mini 2, reportará 097-9548. Alfa de 3 Gol 168. Voo 9237 com 1110 a bordo, autonomia de 5 horas e meia, Antena Campinas. Descente, táxi via parte ainda, quando espera foi 118 decimando de 5, ajuste número 12, mostra. Via Pátio Índia, 118.95. Linha decola, pista na zero, 090 grau, 08 nós, decolagem imediata. Linha decola de imediato, voo 9237. Estabilizado. Voo 1895. Siete, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Azul 94. Correção, 9548. Estabilizado, final de 7 milhas, meia, 12 milhas. Avistado, cheque o trem, aguarde a autorização de pouso. Azul 9548. Siete, trem baixo travado. Yeah. 19237, decola os 16, chame o controle. Boa noite. Controle 198, boa noite. 9548, autorizado pouso, 1 centena, 089. Ciente, pouso livre. Confirme. É o 19237. 705, número 2, pushback, acelerando. Autorizado, no 705, chama ataque. No solo 19, livre direita, solo 121, decima 1. Solo 1211, grato azul 95 do 4. Boa noite. Boa noite. Solo azul 9548, já lembrou. 9548, Alfa Kilo 43, remoto 02. Alfa Kilo 43, remoto 02, azul 9548. Yeah. Sol é o voo no 705 para o táxi, Silvio 137, autonomia, 4 horas e 19, alterna Brasília. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera da 90, torre, 1895, ajuste na 090. Vive táxi Índia, ponto de espera, torre, 2895, 1092, o voo 1705. Torre, boa noite, é o voo no 705, só que espera da 1-0, pronto. Voo no 70, 3 horas de decolagem, uma centena, 1-1 no máximo. Livre decolagem da 1-0, voo 1-705. Ou 9237, Recife 251, até no 3385. Decola 25, chama o controle em 119.8. Salvador 1705 da Lua, boa noite. 705, contato radar, suba para o 360, sai da El. 360 da El. Thank you. Voo 705, Recife 251, até no 3385.